sua mão, beijo seu ombro. E na maior calma eu beijo seu pescoço. Te faço massagem, te beijo no rosto. Na ponta da língua eu sinto seu gosto. Mão no peito, eu sinto o seu coração bater. Espero que seja por mim, espero que não tenha fim. Fico magoado quando acordo de um sonho. Momento íntimo, malícia no ar. Suspiros escapam ao tentar respirar. Garrafa de vinho na metade. Pontas no cinzeiro e outro pra fumar. Pode rebolar, pode se soltar. Se perca comigo e vamos se encontrar. Geme mais alto, ainda consigo escutar. As vozes na minha mente não param de gritar. Desfilando nua, eu sou orgulho e ela é luxúria. Me perco em suas curvas. O plano é uma longa e duas curtas. Desfilando nua, eu sou orgulho e ela é luxúria. Me perco em suas curvas. O plano é uma longa e duas curtas. Toma. Vagabundo, safado, só quer comer minha filha, esse mau elemento.